Vem que vem, vem que vem. Ah, ah. Eu quero ouvir você também. Ah, ah. Vem que vem, vem que vem. Ah, ah. Eu quero ouvir você também. Ah, ah. Vem que vem, vem que vem. Ah, ah. Eu quero ouvir você também. Ah, ah. Vem que vem, vem que vem. Ah, ah. A voz do povo vai além. Sem parar de senhores, acorde a nação. Na virada do milênio, erros na peito cão da América Latina. Quarto preto faz a função. E agarrado uma mina. A quebrada é academia para preparação. Pelos passos, o filho acelera a pulsação. Vai bater de frente, carro posição. Mano da costa oeste do Bronx e pá. Vou chamar do lado de lá. USA. Vou, vou, vou aí. Vou, vou, King vai se preparar. Banca de peso pesado, o sangue do preto é forte. O que com tua benção te condena à morte. Oficiador, futilista pastor. E aí, você também, no último vagão e no trem. Escute aí, você também, no último vagão aí no trem. O Cujuru, Guajará 4, estação São 5. Tem neguinho abusado e vai colar o seu brinco. Vagão abarrotado, mano mal intencionado. Na mão do miliante, não canta de carro. No confronto direto, direto, direto. Nosso rap faz eco. Levantador foragido, que não fica quieto. Eu fico cego, louco, menos mudo. Pode me dar milhões, você pode dar tudo. Eu não vendo a minha alma, não, não me iludo. Ei ladrão, ei gari, proletário e vagabundo. Acende agora o pavio, pois o meu tá no fundo. Axé é a minha nação. Saudações ao timão. Ei brau, chama jovem que eu chamo a gaviões. Sem porrada entre nós, é só pros grandes barões. Venha no zigue-zague, na xinga assim. Porque esse lado da puta treme, treme assim. Venha no zigue-zague, na xinga assim. Contei muito louco, sou o combo pra mim. Chega de envenenar, seu puto vai pra lá. O rap é aqui.